o primeiro ônibus do mundo. O primeiro ônibus do mundo não era um luxuoso veículo de turismo daqueles que levam turistas para seus destinos com conforto relaxante. Era um ônibus urbano que ligava as cidades alemãs de Sieng com os vilarejos de Nottingham e Deus. Cidades localizadas em uma região montanhosa com pequenos vilarejos. No fim do século XIX, as pessoas não imaginavam viajar 16 quilômetros entre essas cidades. Mas tudo isso começou a mudar em 18 de março de 1895, às 6h25 da manhã, para ser mais preciso, quando o primeiro ônibus motorizado do mundo, construído por Carl Banks, começou a operar uma linha regular. Isso foi um ano antes de Daimler construir o primeiro caminhão motorizado do mundo. O primeiro ônibus, com motor traseiro movido a gasolina de 5 HP, conseguia alcançar uma velocidade média de 15 km por hora e cobria sua linha em 1 hora e 20 minutos. A capacidade era para 8 passageiros e a viagem custava muito cara. Além de ter que desembolsar uma fortuna naquela época, os passageiros geralmente tinham que descer para empurrar o ônibus nas ladeiras mais íngremes. No verão do mesmo ano, um segundo ônibus da marca Benz entrou em serviço na mesma rota. Rádio Ônibus. Curiosidades que você pode conferir em nosso site. Primeiro Clube do Ônibus Antigo.com.